Graça e paz, irmãos e irmãs. Não há outra palavra senão gratidão ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um livro que nós vamos encerrar hoje, o livro de Neemias. E eu tenho convicção absoluta de que pelo menos uma palavra tocou no coração de pelo menos uma pessoa e de alguma maneira, então nós estamos contribuindo para o anúncio do Evangelho e para aqueles que não conhecem e para a reforma daqueles que já conhecem, para a busca de um movimento de santidade que inclui primeiro a nós mesmos, permanentemente, mas que inclui todos os santos espalhados pelo mundo inteiro. Agradeço imensamente ao Senhor por essa oportunidade. Agora lembro a você que no blog, não esqueça, não deixe de acessar, não perca tempo, não jogue o seu tempo fora. Nós temos ministrações sobre todo o livro de Gênesis, sobre todo o livro de Levítico. Nós temos ministrações sobre o livro de Salmos, não na sua totalidade, mas há umas 60 palavras ali ministradas. Sobre o livro de Jeremias, também não na totalidade ainda, mas creio que de 20 a 30 ministrações. Há ministrações sobre o livro de Mateus. Há ministrações sobre o livro Evangelho de Lucas. E agora, concluindo o livro de Neemias e concluindo também, penso que nos próximos dias, semana no máximo, semanas, é o livro do Apocalipse. Hoje concluímos Neemias e o Apocalipse já está sendo preparado em franco desenvolvimento para a sua edificação, para que você tome uma decisão por Jesus, o aceite como Senhor da sua vida e Salvador dos seus pecados, e para você que já é salvo, para que você passe por esse processo permanente de santificação. Agradeço a toda palavra de apoio, pelas nossas vidas, a oração, as mensagens. Eu já estou, bem, posso dizer assim, dentro da possibilidade do quadro, estou melhor do que o esperado. E continuo pedindo, então, pela plena recuperação da pastora. Mas ontem mesmo ela já esteve comigo, no curso para formação de líderes, na Escola de Liderança Cristã, e a oração de vocês já está sendo ouvida pelo Senhor, e eu tenho certeza que em pouco tempo ela estará plenamente recuperada e apta para voltar a todo vapor para o exercício do ministério. Peço eu também oração pela missionária Vivian. Nós estamos em três na linha de frente, ministrando, e evidentemente nós sofremos

tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdode, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdode, Asdobe, ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahvé, o nome de Deus, e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações, não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E nesse presente momento, temos que ouvir que praticais esse mesmo grande mal, essa deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estais vos casando com mulheres estrangeiras? Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita, e eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença. E orei: não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Desse modo, purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs, e lhe determinei responsabilidades, cada um de acordo com o seu próprio cargo. Também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E orei: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto basicamente trata uma questão, uma reforma agora por dentro. Os muros tinham sido erguidos, as portas tinham sido colocadas, o templo tinha sido construído, a lei tinha sido encontrada, achada, lida, ministrada, as relações sociais tinham sido colocadas no devido lugar, ou seja, uma série de fatores que eram necessários para a restauração de Jerusalém estavam concluídas. Agora, Neemias não podia deixar de trabalhar com as reformas mais profundas, aquelas lá de dentro, aquelas lá do interior do ser humano. E por isso nós temos esse capítulo 13. Lembro a vocês que em toda ministração, para dar crédito mais uma vez, eu usei a BKJA, King James atualizada, e a Bíblia, de comentário pentecostal, tá bem? Leio para vocês o rodapé da BKJA. Antes do pôr do sol, quando se iniciava o Shabat, ou modernamente Shabat, sábado judaico, os israelitas, assim como os babilônios também, olha que curioso, contavam os dias de uma tarde à outra, diferentemente dos egípcios, que costumavam contar os dias de um amanhecer a outro. Nós seguimos esse modelo de um amanhecer a outro, mas eles contavam do pôr do sol até o nascer, até o outro pôr do sol. Esse era o dia para o povo de Israel e para o povo da Babilônia. O momento exato em que o sábado iniciava era anunciado por um sacerdote ao tocar o shofar, lembrando a você, a trombeta, segundo a Mishnah judaica. Na véspera do início do sábado, tradicionalmente, soavam mais 6 toques, 3 para o povo cessar os trabalhos e afazeres de qualquer natureza, e 3 para marcar a separação entre o sagrado e o profano. O historiador Flávio Josefo comenta em sua obra Guerra dos Judeus sobre um lugar no parapeito do templo em que os sacerdotes davam um sinal prévio com suas trombetas, exatamente no início de cada 7º dia, ao cair da tarde e também logo ao anoitecer, quando aquele dia terminava, a fim de proclamar ao povo as horas respectivas para cessar os trabalhos e começar a lida. Escavações arqueológicas no Monte do Templo recuperaram uma pedra da esquina sudeste do parapeito que havia sido derrubada na brutal invasão do general Tito, a qual expunha a inscrição, abre aspas, para o local de tocar o shofar, a trombeta. Então, nós temos aqui uma informação importante e histórica, e de um historiador reconhecido como Flávio José. Os romanos o chamavam de Flávio Josefus. Eu tenho algumas considerações para fazer com vocês agora e concluir esse trabalho pontuando alguns princípios a mais de liderança. Eu também não mencionei, quando relacionei os livros que já foram conclusos, mas nós temos mais de 50 ministrações sobre liderança. Mais de 50 ministrações, e de vários materiais diferentes, e de várias denominações diferentes, e de vários autores diferentes. Para quê? Para procurar aperfeiçoar a sua liderança. Então, você pode também, além dos livros, procurar no blog, onde estiver lá a liderança, você acessa e vai ouvindo, desde o primeiro, a orientações sobre planejamento, como um líder deve planejar, executar, há informações sobre caráter, há informações sobre princípios de liderança, em geral, não só na vida cristã. Então, há já umas 50 ministrações e agora estamos indo para mais uma. Bom, se nós estamos falando de conclusão da reforma, é necessário tratar com as últimas questões que ainda não haviam sido tratadas. Em primeiro lugar, o texto fala que eles abriram o livro da lei, o livro da lei de Moisés. E estava escrito no livro da lei que o amonita e o moabita não deveriam ser admitidos na Assembleia de Israel, e isso para sempre. Explico para vocês, para não ficar dúvida nenhuma. Não é que o povo de Israel não acolhesse algumas pessoas de outros povos. Acolhiam e até muitos se convertiam a trabalhos espetaculares teológicos sobre isso, que falam sobre povos que foram no deserto, nômades no deserto, que foram se incorporando à nação de Israel e adotaram a fé de Israel. A história de Abraão também mostra isso. Lá no Êxodo, então, como eu disse, muitos se incorporaram, muitos que eram do deserto e assumiram a fé no Deus de Israel. Nós temos Raabe, que foi acolhida, nós temos Rute, moabita, que foi acolhida. O texto aqui está trabalhando com outro conceito, o conceito de liderança. Jamais, jamais, jamais o amonita, o moabita não podem ser admitidos na Assembleia de Israel, no sentido de ocupar a função de liderança. E isso para sempre. Lembro também para vocês, para que não haja dúvida, que desde o chamado de Abraão, o propósito do Senhor é que, através da descendência de Abraão, todas as nações da terra fossem abençoadas. Então, em algum momento, isso ia acontecer, isso ia se universalizar. Ia sair de Israel e ia alcançar todas as nações, ia alcançar os outros povos, ia alcançar os gentios, como eles diziam, assim como nós dizemos gringo, e outros povos usam outras expressões para quem é de fora. Aqui não. Aqui é uma outra questão. É que Israel tinha ficado 70 anos no exílio. A cidade ficou destroçada, abandonada. E os que ficaram ali, e mesmo os que vieram no retorno, nos três retornos, trouxeram elementos culticos, trouxeram elementos culturais, trouxeram o idioma. Trouxeram elementos que não fazem parte do propósito de Deus. E até no trabalho da reconstrução, nós vimos a grande oposição que Sambalate, que Tobias, que Gezem fizeram para que a obra não se concretizasse. Então aqui nós temos uma primeira constatação. Há lugar para tudo e há lugar para todos no grande chamado do reino do Senhor. Ele morreu por todos e todas, incluindo aí as nossas queridas irmãs. No entanto, alguém que não professa a fé no Deus de Israel não pode, de modo algum, ocupar liderança na casa de Israel. Assim como não pode ocupar liderança hoje na vida da igreja. Isso acontece, pastor? Acontece infelizmente. E nós vamos ver no decorrer do texto. Isso ainda acontece. Pessoas às vezes simpáticas, às vezes parente de alguém da igreja, ou às vezes muito hábil na área contábil, na área administrativa, e por falta de alguém mais hábil, se convida essa pessoa, e essa pessoa acaba ocupando uma função estratégica no reino, ou na igreja, no reino de Israel naquele momento, ou na igreja, sendo que não professa nem a fé no Senhor Jesus, nem nasceu de novo. Não há fruto nenhum de novo nascimento. E essa pessoa ou essas pessoas, em todos os lugares, que possa isso estar acontecendo no mundo inteiro, podem ser e certamente serão um empecilho para o desenvolvimento da obra do Senhor. É como um instrumento maligno infiltrado na posição de liderança. Então, o primeiro aspecto que eu destaco: o amonita, o moabita, não devem estar na assembleia, na reunião decisória do povo de Israel e nem da igreja. Em segundo lugar, aliás, ainda em primeiro, eu quero dizer, Neemias teve uma postura corajosa nesse mesmo momento, e ele excluiu, simplesmente excluiu, fez a troca. Se você aprender princípios de liderança, você vai ver, está no blog, você vai ver quando é possível trabalhar alguém, lapidar alguém, aperfeiçoar o dom, capacitar, investir nessa pessoa, e essa pessoa vai respondendo e vai se aperfeiçoando, aleluia. Mas veja bem, grandes empresas e grandes executivos de empresas assim imensas, multinacionais, eles não têm dúvida de trocar o que se chama em inglês, né, de CEO. Eles não têm dúvida de trocar um diretor, eles não têm dúvida de trocar um gerente se essa pessoa não faz a coisa acontecer. Ou se ela faz acontecer de modo todo errado. Então, veja, esse é um princípio de liderança. Por isso, nós líderes temos que estar atentos, observando sempre, verificar sobre os frutos do Espírito, em primeiro lugar, e depois também os frutos ministeriais. E Neemias não teve dúvida, como líder, excluiu esses estrangeiros que estavam ocupando o lugar errado. Eles poderiam ficar ali, mas eles não poderiam ocupar a função que estavam ocupando. Em segundo lugar, Eliasibe, dando sequência à mesma ideia, Eliasibe se tornou o supervisor dos depósitos. Olha, supervisor dos depósitos da casa do nosso Deus, irmão. Da casa do Senhor. Ele se tornou o supervisor da área administrativa, da área financeira, dos grãos que eram trazidos, do vinho que era trazido, do azeite que era trazido. E por que Eliasibe foi colocado nessa posição? Porque ele era parente de Tobias. Simplesmente por ser parente de Tobias, ele passa a ocupar um lugar na esfera administrativa, como se fosse um responsável pelos proventos, como se fosse um tesoureiro, como se fosse um coordenador da área do Ministério da Administração. Cada igreja tem uma nomenclatura. Cada denominação que nos ouve tem uma nomenclatura. Então, preste atenção. Não é possível trazer para dentro de função estratégica alguém que não pertence ao reino, à visão de reino. Se você colocar essa pessoa como supervisor do depósito da casa de Deus, ele tudo fará para impedir o avanço da obra. Você não tenha dúvida disso. Nesse caso, ele era parente de um inimigo, Tobias. E eu já aplico, e depois vou repetir para vocês brevemente, aqui, se nós pensarmos no Novo Testamento, sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é que ele é parente de um inimigo pessoa, mas ele é um agente do inimigo das nossas almas, um agente do inferno. Um agente do inferno colocado numa posição estratégica, porque é parente de alguém e que fará de tudo para atrapalhar a obra do Senhor. Nós já vimos isso também no campo da zeladoria. Quantos casos que, quando eu era participante de uma outra denominação, minha denominação mãe, e ocupava alguma função de superintendência, e nós tínhamos que lidar com casos dificílimos, e a pessoa não queria sair da zeladoria, e às vezes não havia contrato de comodato e essas coisas todas, e era um grande problema. Era um grande problema. Então, é necessário que Eliasibe, parente do inimigo, jamais venha a ser supervisor do depósito da casa de Deus. Agora, eu estou falando do nome lá de Jerusalém, há 2000 e tantos anos atrás. Você deve estar enfrentando, ou já enfrentou, ou já viu alguma situação de alguém, de um irmão, com outro nome, num outro contexto. Mas é fundamental que nós não tenhamos. Nós, líderes, temos que ser muito firmes nisso. Ah, mas a pessoa está passando necessidade. Ela está passando necessidade agora. Você a convida. Por exemplo, zeladoria. Falei de administração, tesouraria, mas zeladoria está passando necessidade agora. Depois ela para de passar a necessidade. Os filhos, né? Vão participar da igreja, mas alguns também não se convertem e vão trabalhar. A sua situação melhora e depois a pessoa não sai dali. E acaba sendo um empecilho, recebe mal a pessoa que bate na porta da igreja, recebe mal os irmãos. Então tem toda uma implicação. Não se pode colocar alguém que não tem vida madura em posição estratégica no reino. E cada liderança de cada ministério na igreja é uma posição estratégica. Então, fica esse princípio. Em terceiro lugar, ele mais do que ser supervisor dos depósitos, no caso aqui, é bem área administrativa, mas ele foi abusado e avançou mais. Ele ocupou um lugar, lhe foi concedido, claro, né, pelo parente. Ele ocupou um lugar nas dependências do templo, nas salas sagradas, nas câmaras sagradas, num lugar onde se guardava os utensílios do templo. Neemias não teve dúvida, retirou o homem dali, purificou as dependências do lugar, purificou, era necessário purificar, fazer uma oração, no nosso caso hoje, né? Eles tinham rituais de purificação, segundo a tradição judaica, mas é necessário fazer uma oração expulsando toda a obra do maligno, purificando as dependências, purificando toda a obra do mal e colocando os utensílios da casa de Deus no lugar. Meu irmão, minha irmã, meu pastor, meu querido pastor, jovem pastor, não incorra nesse erro. E líderes das denominações, eu sei que estou falando cada vez com mais líderes. Não cometam esse erro. Não coloque dentro da casa do Senhor, na câmara da casa do Senhor, no lugar sagrado da casa do Senhor. Ah, mas hoje o lugar sagrado sou eu, porque eu sou a habitação do Espírito Santo. Você está certo. Nós vamos falar sobre isso. Mas a igreja também é o lugar onde congregamos, onde nos reunimos. Então, não coloque alguém que não seja do Senhor, nascido de novo, em processo franco de santificação, da sua confiança total e que venha colaborar para a obra. Tá bem? Em quarto lugar, restabelecimento do sábado como sagrado. Eu não vou me ater mais a isso, porque já fiz várias vezes. Eu só levantei os três itens principais de novo. Letra A. O sábado é o dia estabelecido pelo Senhor para nós guardarmos, ponto final. Não há nenhum texto bíblico que diga que nós podemos ou devemos trocar o sábado pelo domingo. Isso poderia ter sido feito na Reforma Protestante. Infelizmente, não foi. Em outros momentos de avivamento, isso poderia ter sido trazido à tona também e sido reformado. Infelizmente, não foi. Mas não há nenhum lugar da Bíblia que diga que é para trocar o sábado pelo domingo. Nós quase todos estamos errados. Quase todos estamos errados. Nós temos aí os adventistas, que eu também já apontei algumas heresias, como rebatismo, como arrogância, né, de dizer que são os únicos salvos. Eu já até fiz uma brincadeira. Eles não dizem explicitamente isso, mas quando apresentam o projeto, fazem igualzinho uma igreja neopentecostal. E aí dizem: olha, procure uma igreja nossa. Se você aceitou Jesus e aceitou o sábado, procure uma igreja nossa. E aí também tem sábado como sinal do selo do Espírito Santo. Aí tem uma série de outras, de outros equívocos, para não usar uma palavra, dura. Tem uma série de outros equívocos. Né? Tem a decantada volta do Senhor Jesus aqui em 1844, né, para reformar o santuário, quando a coisa gerou uma catástrofe, as pessoas desesperadas porque fizeram as continhas lá e a continha não deu. Então, depois fizeram uma reinterpretação. Ele veio, purificou uma parte, depois subiu, depois vai voltar de novo. Irmãos, o negócio é complicado. O negócio é complicado. Embora nós tenhamos que reconhecer que, nesse aspecto, eles mantiveram o que está escrito. E muito me espanta o seguinte. Muito me espanta o seguinte. Prestem atenção. Se você perguntar para qualquer irmão mais fundamentalista, que crê na reta doutrina, e daí vem o nome, né, que busca estar no fundamento, e perguntar para ele: você acha que nós temos que seguir a Bíblia? Ele vai responder sim. Você acha que nós temos que fazer, ter outro Deus além do nosso Deus? Ele vai dizer não. Você acha que nós temos que fazer imagem de escultura? Ele vai dizer não. Você acha que nós temos que roubar? Ele vai dizer não. Você acha que nós temos que matar? Ele vai dizer não. Você acha que nós temos que adulterar? Ele vai dizer não. E ele pode até citar: Jesus disse até que, se nós olharmos com um olhar impróprio, né, com um olhar desejoso, nós já estamos cometendo adultério. Ele vai concordar com 9 mandamentos. Mas só o sábado, só o sábado, se você perguntar, é sábado ou domingo? Ele vai dizer domingo. Mas como isso? Eu te pergunto, como isso? Essa é a letra A. O dia estabelecido pelo Senhor é o sábado. Atravessou o Antigo Testamento e o Novo. Letra B. Aonde atravessou o Novo, pastor? Aonde? Abra sua Bíblia lá nos Evangelhos. Jesus ministrou nas sinagogas no sábado. Eu vou aumentar só um pouquinho o volume, de 2 para 3 aqui, para você ouvir. Ele ministrou nas sinagogas no sábado. Ele era judeu e ele guardava o sábado. E ainda cobria a cabeça, porque era costume, diante do temor do Senhor, cobria a cabeça para ministrar. Em que dia? No domingo da ressurreição? Não, no sábado. Jesus guardou o sábado, mas demonstrou também para os legalistas o real sentido do sábado. Ou seja, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e foi feita uma série de exortações aos legalistas quando eles iam condená-lo por curar alguém no sábado e por fazer o bem no sábado, por fazer uma série de por comer no sábado junto com seus discípulos e uma série de coisas que os legalistas queriam tentar pegá-lo, surpreendê-lo. Aí ele deu o verdadeiro significado, o real significado, o real sentido do sábado, mas em nenhum momento saiu da boca de Jesus, e nós somos seguidores de Jesus. Se nós somos cristãos, é porque nós seguimos a Cristo. Em nenhum momento saiu da boca de Cristo: olha, depois que eu morrer, vocês troquem o dia da guarda. Vocês parem de guardar o sábado e comecem a dormir o domingo. Ah, tá implícito. Ô, amigão, não tá implícito em lugar nenhum. E se tivesse implícito, aliás, não estaria implícito, estaria explícito. Ele teria dito isso como explicitou muitas outras coisas, apresentando o espírito da lei. Quem entende mais isso é quem conhece um pouquinho de direito. Um pouquinho, pelo menos eu ouvi falar, como nós. Não basta a legislação. Por que que o Supremo Tribunal fica lá discutindo e tal? A lei é a mesma, a legislação é a mesma, a Constituição é a mesma. O que eles buscam é o que exatamente essa lei quer dizer neste caso. Ou seja, qual é de fato o espírito da lei para ser aplicado na circunstância em que nós estamos julgando? Jesus muitas vezes mostrou que o real sentido do sábado é que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Não é para virar uma prisão, não é para virar todo mundo brincar de virar estátua. Agora todo mundo fica parado, ninguém sobe no elevador, ninguém desce do elevador, ninguém pode se mexer. Estátua! Sábado, estátua. Não, não é isso. Não é isso. Jesus mostrou, letra B. Mas no Novo Testamento, a maior palavra de referência, o motivo do Antigo Testamento todo prenunciar, anunciar simbolicamente ou tipologicamente a vida e o ministério de Jesus, em nenhum momento você vai encontrar uma troca de dia de guarda. Isso vai acontecer depois, lá no terceiro século, por motivos outros, motivos políticos, de habilidade política do império, e para os bispos, então, para os líderes da igreja se sentirem mais confortáveis, começarem a receber dinheiro, salário, subsídio para fazer os concílios e uma série de coisas. Só você verificar em qualquer livro da história da igreja. Qualquer. Até o pior. Pega o pior. E você vai ver. E se você pegar os melhores, aí vai doer. Letra C. Pastor, está faltando uma coisa na sua palavra. O senhor esqueceu. Não, não esqueci, não. É fato e é bíblico que Paulo orientou a igreja nascente, particularmente os gentios, por exemplo, no livro de Romanos, mas aí você percebe a perspectiva do pensamento paulino para com os que não eram judeus. É fato que Paulo orientou em Romanos e deixa claro no seu pensamento que nós não devemos julgar a ninguém. Ou seja, se alguém acha importante não comer determinada comida porque é impura, ou comer outra porque é pura, se alguém acha importante guardar exatamente o sábado como dia cronológico, e eles poderão até dizer kairótico, porque foi Deus que fez esse evento, se alguém acha que tem que guardar estrito senso, guarde, ninguém se escandalize, somente não julguemos. Quem guarda, não julgue quem não guarda. E quem não guarda, não julgue quem guarda. É fato também que o apóstolo Paulo, embora tenha dado essa liberdade para os gentios, porque era impossível também, do ponto de vista prático, orientar as massas. Nós não estamos com bibliotecas e bibliotecas, não estávamos com bibliotecas e bibliotecas à disposição do povo. Não tínhamos a Bíblia toda impressa, com comentário do homem, da mulher, das crianças. Nós não temos isso. E era impossível, com um grande número de convertidos, explicar detalhadamente toda a teologia judaica e toda a teologia cristã e fazer evangelização e plantar a igreja. Que é o que ele fez. Não era possível. É só você parar e pensar. Não é possível fazer tudo. Então, na medida que os gentios, os não israelitas, foram se convertendo e preferiram guardar o dia da ressurreição, já no primeiro século, Paulo se vê diante dessa recomendação de muita sabedoria que veio do alto. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, irmãos. Veio do alto. O próprio Senhor disse: olha, quem quiser guardar toda a prescrição do Antigo Testamento, guarde e não julguemos a eles. E não digamos que eles são retrógrados. Não julguemos. Não é função de vocês julgarem. Agora, vocês, judeus, não julguem os gentios, os não israelitas, por eles guardarem o dia da ressurreição. Porque o que faz sentido para eles é Jesus Cristo. Eles não têm nenhuma relação com aquela história toda de Israel, que nem conheciam, nem tinha 1 milhão de livros à disposição para entender a questão do puro e do impuro, a teologia do puro e do impuro, os rituais. Isso foi sendo ensinado aos poucos. Só que a massa de cristãos que se converteu até do primeiro, segundo e terceiro século foi impressionante. No que nós chamamos de Igreja Católica Antiga, ainda não a Igreja Católica Romana, quando há fusão, o casamento. e o domingo é transformado de fato no dia de guarda. E infelizmente algumas Bíblias católicas trocam o dia, não todas, mas algumas trocam o dia e dizem que o dia de guardar, o dia separado pelo Senhor é o domingo e o dia das festas. Está errado. O que está no texto é sábado. Só que nós não devemos julgar os judeus e não devemos julgar os gentios. Por quê? Para eles, nada do que diz respeito ao que nós conhecemos como história de Israel e teologia de Israel hoje em dia era desconhecido, não fazia sentido. Para eles, o que importava, que dia Jesus ressuscitou? Ah, no domingo, pela manhã. Essa história estava ocorrendo. Então, e principalmente depois do ano 70, quando os judeus são massacrados, até o ano 70, ainda havia uma expectativa por parte de um segmento cristão, ainda que, por exemplo, a Igreja de Jerusalém, que era mais judaizante, liderada por Tiago, irmão de Jesus, preste atenção. Ainda havia uma expectativa que os judeus todos se convertessem e reconhecessem naquele momento que Jesus era o Messias. Havia essa expectativa. Mas depois do ano 70, com a destruição, com o levante dos judeus contra os romanos, a destruição do templo, a derrubada de Jerusalém, e a dispersão dos judeus, então vai ficando claro a cada momento que passa que cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Claro que isso está equivocado, porque uma é sequência, né? Um é sequência do outro. Mas naquele momento, embora houvesse essa primeira expectativa, essa expectativa não se confirmou. Aliás, não se confirmou até hoje. E ainda hoje se constitui em dois corpos diferentes. Todavia, esses corpos, ainda, se não na totalidade dos judeus, como não na totalidade dos gentios, ainda se farão um só corpo em Cristo e reconhecerão que Jesus é o Messias. Então, hoje o estado é, hoje a situação é, alguns judeus já se converteram e outros se converterão. Alguns gentios já se converteram e outros ainda se converterão. E um dia nós seremos um só rebanho, um só Senhor. Um só Senhor, um só rebanho, um só pastor. Uma só fé. Um só batismo. Mas enquanto isso, ainda os dois elementos estão separados. Como oficialmente os judeus não reconhecem Jesus como Messias, e oficialmente nós não os reconhecemos, nem podemos reconhecê-los como irmãos em Cristo, porque eles não aceitam a Cristo. Tá bem? Então, letra A. O dia da guarda estabelecido pelo Senhor foi sábado. Letra B. Jesus guardou o sábado. Jamais mandou guardar o domingo depois da sua morte. Só que ele demonstrou para os legalistas o real sentido do sábado. E letra C, é fato, e está expresso já no texto bíblico, particularmente na carta dos Romanos, que Paulo orienta: olha, pessoal, houve um concílio em Jerusalém também, vamos fazer o seguinte: ninguém julgue a ninguém, porque nós estamos falando de contextos completamente diferentes. E assim correu, depois do ano 70, vai ficando claro, até que na virada do século, sobretudo, Para os romanos, até o fim do primeiro século, tirando um ou outro que era mais conhecedor da região, que trabalhou ali na região de Israel, do Oriente Médio, esse era conhecedor. Os outros romanos ainda achavam que os cristãos eram uma seita judaica. Mas depois do primeiro século, fica claro que já não são. Os dois não fazem parte de um só corpo. Embora nós saibamos que haja, nós cristãos saibamos que há uma linha de continuidade. E os judeus convertidos sabem de continuidade. Só os judeus convertidos. Esses são irmãos em Cristo já. E só os gentios convertidos. Esses entendem que o Antigo Testamento tem um campo preparatório para a vinda do Messias. Muito bem. Em quarto lugar, era isso. Em quinto, as mulheres estrangeiras. Simplesmente Neemias não aceitou casamento misto. Simplesmente não aceitou jogo desigual. Eu já dei algumas exceções, como Raabe, como Ruth, mas isso não é a regra, isso é exceção. Então, Neemias exortou fortemente as mulheres, as mulheres que não se casassem com estrangeiros e aos homens que não se casassem com mulheres estrangeiras. Mais do que isso, ele percebeu que quando houve esse casamento misto, às vezes o filho conhecia o idioma de outro povo, conhecia a cultura de outro povo e não conhecia mais o idioma de Judá. Não conhecia mais o idioma de Israel, o que deixou Neemias enfurecido. E ele colocou ordem na casa quanto ao jugo desigual. E eu quero dizer a você, para finalizar esse livro, irmão, nós temos curso de liderança em alguns lugares, e esse curso às vezes demora, um ano, às vezes 2 anos, às vezes 3 anos, às vezes é um curso de missões, às vezes também a faculdade teológica, se ela é de Deus, ela pode servir como habilitação para uma liderança, ela pode ser útil também. Então, temos cursos diversos. Mas preste atenção numa coisa. O que você está fazendo com seu filho e com a sua filha hoje? O que você está fazendo com seu neto e com a sua neta hoje? Por quê, pastor? Porque a primeira referência que eles vão ter é a vida dos pais, dos avós, dos familiares mais próximos ou dos cuidadores quando perderam os pais. Se você leva uma vida cristã fria ou morna, eles vão se acostumar com uma vida fria e morna. Poderá acontecer uma exceção de um deles, depois ter uma forte experiência com Deus? Pode acontecer, mas é difícil. Então, se há cursos de habilitação de liderança que duram tempo X ou Y ou Z, muito melhor é o curso de liderança para falar de um evangelho vivo e transformador para o seu filho e filha, para seu neto e neta, para o seu sobrinho e sobrinha, durante toda a sua vida. Faça isso. Porque mesmo fazendo isso, olha, Jesus é o melhor discipulador da história. E mesmo fazendo isso, você sabe o resultado que aconteceu. nem todos seguiram as suas orientações. Judas, foi tomado por Satanás, era o próprio diabo, Jesus falou. Ah, mas era para cumprir a profecia, sim, mas eu estou dando como um exemplo. Tomé se manteve sempre incrédulo, Pedro pipocou, os outros medrosinhos foram se esconder. Jesus! Ora, então, se um curso de liderança vai tentar, um discipulado vai tentar habilitar alguém, mesmo assim é dificílimo, porque existe uma coisa chamada batalha espiritual. Satanás trabalha permanentemente, o mundo procura seduzir e a velha natureza procura de todas as maneiras fazer com que a pessoa endureça o seu coração para Deus. Além do mais, além disso, a pessoa tem o livre-arbítrio. E ela poderá seguir você ou poderá não seguir. Ela poderá seguir a Jesus ou poderá não seguir. Pastor, eu dei o melhor exemplo. Eu dei a melhor educação. Eu dei tudo acerca do que era a visão do reino, na expectativa de que meu filho tivesse um coração rendido ao Senhor Jesus. Mas ele optou por outro caminho. Isso acontece, irmão. Para nossa tristeza, isso acontece. Para a tristeza de Deus, isso acontece. Isso pode acontecer por causa do livre-arbítrio. Bom, se pode acontecer isso, então é melhor que nós façamos o máximo possível pelo nosso filho, filha, neto, neta. Dedique-se a isso. E não é suficiente colocá-lo no programa de desenvolvimento de uma igreja local, de qualquer denominação, qualquer. Eu sou hoje assembleiano e eu digo aos assembleianos: não adianta só criar dentro da assembleia, não vai adiantar. E depois, como jovem, participar do grupo de jovens, e depois, como adulto, participar e virar diácono e presbítero, não vai adiantar. Só isso não vai adiantar. É preciso de todo um trabalho permanente de formação, de explicação do que significa reino, do que significa ser embaixador desse reino. É preciso trabalhar o tempo inteiro para que nós tenhamos alguma chance de ter os nossos descendentes firmes na fé, nos fazendo fortes com eles quando estiverem fortes, nos fazendo fracos com eles quando estiverem fracos, para que por meio de todas as coisas, alguns deles ganhem a visão do reino de Deus. Então, por isso era necessário que não houvesse casamento misto. Não interprete pura e simplesmente como xenofobia. Certamente existia, existia. E hoje no Brasil existe também. E no mundo inteiro existe também preconceito contra estrangeiro. Mas não era só isso. Era a contaminação que esses povos podiam trazer. A cultura de deuses, a cultura de politeísmo, tudo o contrário à palavra do Senhor. Então, o que Neemias estava fazendo era uma limpeza, era a conclusão da reforma, e agora por dentro do coração das pessoas. Então, Não deixem os seus filhos se casarem com jugo desigual. E eu vou repetir uma frase que disse outro dia: jugo desigual de fora da igreja, porque a chance dele levá-lo a levá-la à conversão ou ela levá-lo à conversão real é mínima, é ínfima. Se os dois são mornos, então é pior. Pode dobrar o seu joelho, orar, jejuar, porque essa casta só com jejum e oração. E ainda, prepare-se, porque o Senhor não vai ferir o livre-arbítrio. Então é importante que nós trabalhemos o tempo inteiro, sem parar, sem cessar. Use todos os instrumentos que você puder, use todos os meios que você puder. Ore, jejue. Invista nessas vidas. Esse era o motivo que ele estava recomendando para que não houvesse jugo desigual, ou seja, que não se casassem com mulheres estrangeiras, ou, em alguns casos, homens estrangeiros, e voltassem a conhecer o idioma de Israel, falar a língua do povo. Porque tem muita gente dentro da igreja que está dentro da igreja, mas fala a língua do mundo. Os valores do mundo, como diz meu irmão, se deixam moldar pelo mundo. Não se deixe moldar pelo mundo. Pastor, essa é uma luta diária, né? É. Até o último dia da nossa vida? É. É fato. Por isso sempre o alerta, não vamos nos deixar moldar por esse século. Tá bem? Em sexto lugar, Neemias purificou o sacerdócio e os levitas de toda a prática e influência pagã. Mesma ideia, assim como no casamento, a necessidade de purificação do sacerdócio e dos levitas de toda a prática e influência pagã. Bom, se há uma coisa que nós precisamos hoje é purificar o sacerdócio e os levitas das práticas e da influência pagã. Eu me lembro, a gente estava chegando no num curso preparatório para teologia, se chamava pré-teológico, e um colega já me falou: você sabe quanto ganha um pastor? Olha, eu confesso a vocês que se o meu temperamento não tivesse começando a melhorar, ainda não está pronto, não. E eu tinha vontade de dar-lhe uma bordoada. Pô, o cara está entrando no seminário. Está entrando para ser ministro do Evangelho e já quer saber quanto ganha o pastor. Então, se tem uma coisa que nós precisamos purificar, é o sacerdócio. Pastores e pastoras que sejam homens e mulheres dignos, homens dos quais o mundo não é digno. Eu repito, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Gente digna, gente inteira, gente íntegra. O senhor não falou gente impecável. Tomara que alguém aí seja impecável. Mas o que o senhor está requerendo de nós não é do dia para a noite impecabilidade. O que ele está requerendo de nós é integridade, é lealdade. Se errou, e a Bíblia diz que todos erraram, todos pecaram, então é rapidamente se arrepender, voltar, mudar, começar de novo, no mesmo caminho. Mas nós precisamos purificar o sacerdócio. Da preguiça também, não é só de dinheiro. Da preguiça, Quanta coisa a mais pode ser feita pela membresia? Quanta visita a mais pode ser feita pelas ovelhas? Tudo mais que pode ser feito. Tudo mais. Cada dia a mais. Eu tenho pedido, Senhor, me dá mais. Se o Senhor quiser, me dê mais um dia. Comecei a pedir isso em o ano depois que eu saí do hospital lá, que vocês oraram. Se o Senhor me deu mais um dia, então me dá uma chance de pregar mais uma vez, nem que seja pelo telefone, pelo WhatsApp. E hoje eu peço, Senhor, se o Senhor me der mais um dia, me dá a chance de falar mais uma vez. Agora vocês vão entender por que que eu estou falando todo dia. Mais uma vez. Porque falar mais uma vez pode reformar uma pessoa de algum lugar. E para fechar, concluindo, Neemias, no último versículo, estabeleceu normas, normas, critérios. Um líder tem que estabelecer normas. Também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando datas exatas. Olha aí, não é qualquer data, qualquer dia, de qualquer jeito, qualquer hora, né? Que nem na música a gente fala qual aquele músico terrível, qualquer nota serve, né? Qualquer nota serve, ele sai cantando sem obedecer às notas, nada, né? Qualquer nota. É o músico chamado músico qualquer nota. Então, estabelecer normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para com os primeiros frutos. Isso é liderança, isso é princípio de liderança. Estabelece ordem na casa. Você, líder, precisa estabelecer ordem na casa, precisa estabelecer norma. Não importa se é o seu colega pastor que trabalha junto com você, se é um presbítero, se é um diácono, ou em cada denominação, seja qual for a nomenclatura, nós precisamos estabelecer normas. E para o povo, normas também. Não deixe passar nada. Porque se passar, não é para ficar dando bronca, não é para ficar estabelecendo regrinha de comportamento, usos e costumes, e chamando isso de doutrina. Agora falo mais com os irmãos amados pentecostais para onde vir. Não chame de doutrina, pelo amor dos meus filhinhos, não chame de doutrina esse negócio de saia e de vestido. Toma vergonha na cara e leia a Bíblia. Você, pastor, usa a túnica igual a de Jesus? Se você não usa túnica igual a de Jesus, como é que você está exigindo? Você usa terno e gravata que veio dos americanos, lá, talvez dos anglo-saxões. O que que você está pedindo para os outros usar isso ou aquilo, como se fosse uma demonstração de moral? Quem fica necessitando de muita moral através de usos e costumes é porque normalmente é amoral ou imoral. São duas coisas diferentes, mas deixa para outro dia. É estabelecer norma de vida, é estabelecer padrão, é estabelecer doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito, doutrina bíblica, ortodoxia. Mas não só o que você quer, a Bíblia inteira, né? Como eu falei do sábado agora, a Bíblia inteira. Não só o que você quer. Olha lá, Jesus falando do dízimo. Outro dia, um ex-pastor, ex-pastor, que foi uma bênção, falando contra o dízimo, parece que ele esqueceu, ele amava tanto a palavra, mas ele esqueceu o que Jesus falou, fazer essas coisas e não deixar as outras. E a Bíblia inteira está dizendo isso. A Bíblia inteira. E se você não estudou ainda, vai estudar teologia sistemática. A Bíblia tem um sistema. Tem uma orientação geral. E algumas coisas dessa orientação geral alcançam o Novo e Antigo Testamento. Um remete ao outro. Num processo dialético construtivo, e a síntese é a palavra total de Deus, e essa palavra se chama Logos, como diz João, e esse Logos é Jesus encarnado. É o Cristo encarnado, é o Messias. Num princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Para você depois descansar de mim, vão vir outros ministradores, mas eu estou em paz. Porque se essa for a última ministração, eu falo isso desde a primeira. Não tem nada de mórbido, não. Acho que vou viver 120 anos com a cura que Deus está fazendo. Acho que vou viver igual Moisés, 120 anos. Mas há duas abordagens clássicas para fazer desse capítulo. Primeiro, a do campo pessoal. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, então nós temos que estar com o livro da lei no nosso coração. Nós não podemos admitir nada que venha dos amonitas, dos moabitas. No nosso campo de decisão, na nossa assembleia do nosso da nossa mente, na assembleia da nossa mente, do nosso coração, e isso deve ser uma regra para sempre. O que você deve seguir? A reta doutrina de Deus. No campo pessoal, exclua qualquer estrangeirice, qualquer coisa que não está na Bíblia. No campo pessoal, não permita que dentro da sua vida algum Eliasibe venha tomar conta de alguma área da sua vida. Mesmo que pareça uma coisa boa, parentesca, agradável, já aconteceu com a maioria de nós. Ah, isso é agradável. Me parece uma coisa até parente minha, assim, da minha característica. Isso é um Eliasibe. E você está deixando ele supervisionar o depósito do seu coração. Quando a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ainda que pareça uma coisa próxima, na verdade, ele é um enviado do inimigo. Não deixe esse Eliasibe entrar na sua vida, entrar em nenhuma área da sua vida. Não deixe ele ocupar nenhuma dependência da sua vida, nenhuma sala sagrada da sua existência. Não permita, faça como Neemias, retire ele dali em nome de Jesus. Purifique as dependências hoje da sua vida. Coloque os utensílios da casa de Deus, a Bíblia, a oração, a comunhão com os irmãos, o jejum, a ordenança da Santa Ceia, do batismo, e tudo mais. No campo pessoal, restabeleça a verdade bíblica. Se você guarda outros nove, por que alterar dizendo que um não vale mais? Da onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Então guarde e diga: olha, o dia estabelecido pelo Senhor foi sábado, ponto. Jesus guardou o sábado, ponto. Só que ele demonstrou real sentido, que não é um sentido de engessamento, ponto. Sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E é fato que eu não sou israelita, a não ser você que é, se você está ouvindo. Se você não é israelita, há uma orientação bíblica de que nós não devemos julgar ninguém. Ninguém guarda, nem quem não guarda. Agora, não mude o texto. e retire da sua vida toda estrangeirice, seja mulher ou homem, e conheça o idioma de Deus. Eles tinham perdido o idioma hebreu, o idioma judaico. Nós não podemos perder o idioma de Deus. Onde está o idioma de Deus, pastor? Na Bíblia. E não case com jugo desigual de modo algum. Não só do casamento homem-mulher, mas no jugo desigual com parceria com coisas que são contrárias à vontade de Deus, tá bem? Não faça parceria em sua vida com coisas que a Bíblia condena. Purifique a sua vida. Você é um sacerdote, você é um levita, você se dedica integralmente à obra do Senhor, estando em todo o tempo dentro da igreja ou estando na sua empresa. Você é um missionário, onde estiver, purifique a sua vida, o seu sacerdócio. Somos sacerdócio universal de todos os crentes. Esse é o sacerdócio universal de todos os crentes, princípio da reforma protestante. Purifique o seu ministério levítico e dedique-se ao máximo ao Senhor. E se livre de toda a prática e influência pagã. Estabeleça normas e disciplina e organização para você um dia ter uma liderança, já ter agora, e continuar tendo uma liderança firme, que não abre mão das normas e das prerrogativas de Deus. E se for na vida da igreja, os mesmos princípios. A igreja é o povo do Senhor e deve guardar os mesmos princípios. Que em nome de Jesus, a conclusão do livro de Neemias, ainda que extensa, possa marcar a vida de mais um. Mais uma pregação, mais um alcançado. Muito embora, irmãos, nós estejamos alcançando numericamente mais pessoas, mas eu não me iludo, porque alcançar numericamente mais pessoas, a Bíblia me ensina que não redunda necessariamente em mudar a vida das pessoas. Pessoas também de origem cristã se acostumam a ouvir sermões. E na parábola do semeador, a gente vê que só um quarto caiu em terra fértil. Só que esse quarto que caiu, esse um quarto que caiu em terra fértil, ah, ele multiplicou a 30, 60 e a 100 por 1. Aleluia! Eu estou apostando nisso. Eu estou crendo nisso. Que hoje, pelo menos 25% dos irmãos vai ser tocado poderosamente. Eu quero que 100% sejam, mas pelo menos 25% sejam tocados e depois se multipliquem a 30, 60 e a 100 por 1. Isso é fé, isso é convicção. Eu libero essa palavra de fé para que os irmãos sejam tocados e façam uma reforma tremenda na sua vida e no seu ministério. Tremenda mesmo. Isso que é tremendo. Isso que é tremendo, não é outra coisa que é tremendo, não. Que a cada 5 minutos, isso aqui é tremendo. É, todo mundo diz, é tremendo. Parece um monte de marionete. Aí passou mais meia hora, isso aqui é tremendo. Ah, isso aqui é tremendo. Não, tremendo é Jesus. Jesus é tremendo. Jesus é tremendo. E ele há de fazer essa reforma. Ainda desses 20%, 25%, ainda dói o meu coração de pensar na parábola das 10 virgens. Já pensou? Se só frutificou desses 20%, 25%, 30%, 60% e 100% por 1%, mas depois ainda teve uma outra peneira e da chamada virgem, da noiva de Jesus, a que está prestes a se casar com ele, como nos foi ministrado no Apocalipse, ainda somos noiva e vamos nos casar com ele. Mas imagina que 50% vão ficar porque lhes faltou azeite, lhes faltou manter a chama acesa no altar? Lhes faltou azeite. Isso dói. Então, irmão, se você está sendo tocado, irmã, se você está sendo tocado agora, tome uma decisão como Neemias e entregue tudo ao Senhor. Pare de resistir. Entregue tudo. E tudo de melhor. E se tem alguém te constrangendo a não fazer isso, repreenda em nome de Jesus. Não precisa repreender direto para a pessoa para não criar um conflito. Na sua oração pessoal, diga: eu repreendo em nome de Jesus toda obstrução, porque eu quero dar tudo da minha vida. Tempo, dom, talento, dedicação, investimento. Eu vou dar tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e a reforma gerada pelo Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.